O vento sussurrar segredos, os astros nos guiam. Na harmonia do cosmos, nossos destinos se unem. Cada momento, uma obra de arte a se revelar. Nessa dança eterna onde o tempo há de passar. Na grandiosidade do cosmos encontramos o lar. Nessa jornada sem fim, vamos nos encontrar. Observe os detalhes na dança do universo e sinta a eterna conexão nessa vida avançar. Na dança do cosmos encontramos nosso lugar. Numa sinfonia eterna onde podemos nos encontrar. Cada folha, cada raio, cada gota é o dom da vida que pulsa no coração do além. O vento sussurra segredos, os astros nos guiam. Na harmonia do cosmos, nossos destinos se unem. Cada momento, uma obra de arte a se revelar. Nessa dança eterna onde o tempo há de passar. Na grandiosidade do cosmos encontramos o lar. Nessa jornada sem fim, vamos nos encontrar. Observe os detalhes na dança do universo e sinta a eterna conexão nessa vida avançar. Na dança do cosmos encontramos nosso lugar. Numa sinfonia eterna onde podemos nos encontrar. Cada folha, cada raio, cada gota é o dom da vida que pulsa no coração.